voto é coisa séria. Para você e para o Brasil. Pensa, pensa, pensa. O que fazer com um camarada que estuprou uma moça e matou? Tá voltado de vontade sexual, estupra, mas não mata. Todo mundo. Pouca coisa mudou. Irônicas, ficha limpa que não filtra cadastro em urnas eletrônicas. Por mais que eles abusem, não sei se rio mais da campanha do Tiririca, onda do Paulo Maluf. Constrangedor pra quem chega cansado. O horário é gratuito, mas adivinha, é ser recompensado por ouvir tanta besteira de candidatos inúteis tipo Ronaldo Esper e Mulher Vira. Meu, é hora de ter foco no futuro e não preencher vagas sérias com entulho. E não votar naquele de terno e gravata. Deixa falha, governa só pra quem é magnata. Pobres roubam por fome, os mesmos vão à prisão. Nem que põe dólar na cueca, inventa mensalão. E tão impunes, corrupção não leva as grades. Nem nepotismo, Sarney e seus familiares. Gozando a vida, vivendo bem com dinheiro nosso. Pior ainda, tiram férias com os nossos impostos. Discursos decorados, interesse até os ossos. Por isso pensa bem, irmão, reflita bem seu voto pra não ver destro. Isso não é campanha do TSE. Minhas rimas não foram remuneradas. Mas a democracia é agora nossa fé. Então faça desse voto consciente a sua arma. Contra deputados, contra senadores, governadores, saqueadores de sonhos, traidores de fé. Contra deputados, contra senadores, governadores. Pra presidente não pode ser um qualquer. Contra deputados, contra senadores, governadores, saqueadores de sonhos, traidores de fé. Contra deputados, contra senadores, governadores. Pra presidente não pode ser um qualquer. Ele tava nos pau de arara pendurado. Esquerdista, protestante, desconsiderado. Pela TV, mostrou ao mundo seu trabalho. E que pra se fazer um bom governo não precisa ser PhD. Pois no chinelo, sociólogo, FHC. E todos os tucanos que distorceram a PPP. Responde aí, cê vai querer viver no ritmo daquele som Brasil com Pedro G.O.G. Presídios, pedágios, prazos, prisões. Pros poderosos, propinas, privatizações. Pra não falar que não sabia lá na frente. Tanto que o Gog falou do Arruda. Quem sabe o povo agora prende. E no passado se espelha, pra não ficar mais 4 anos com a pulga atrás da orelha. Ou pior ainda, um tucano no ombro que pica, que um dia tentou tirar do ar. Humanos e minas, nós consente a chacina. Brasil, que há 4 anos elegeu Frank Aguiar e Clodovil. A culpa é nossa também, mas ninguém diz como pode um líder de pesquisas como Joaquim Roriz. Nós lutou tanto contra a ditadura, contra a censura, mas hoje nós se vende até por dentadura. Mistura copos d'água, depois não vem falar que o Brasil tá foda se cê bota no kit bengala.